Não posso mais viver assim, sem você perto de mim. Vai ser o meu fim, se eu não puder ver seu corpo de mulher. O que você quer? Me provocar, me esnobando como quer. Mas mesmo assim, te convido pra dançar. Quero dançar com você, sem ter motivos pra parar e enlouquecer. Dançar com você, e o teu sorriso faz meu coração tremer. Tremer pra valer, sem ter motivos pra parar e enlouquecer. Dançar com você, e o teu sorriso faz meu coração tremer. Mas mesmo assim, te convido pra mais viver assim, sem você perto de mim. Vai ser o meu fim, se eu não puder ver seu corpo de mulher. O que você quer? Me provocar, me esnobando como quer. Mas mesmo assim, te convido pra dançar. Quero dançar com você, sem ter motivos pra parar